Por que não posso ser simplesmente eu mesma? Querida Julie, mais uma carta minha que não convenceu você. Embora eu esteja tentando me concentrar interiormente para o período do Natal, a pressão das tarefas diárias tem sido tanta que tive de escrever a você com pressa e provavelmente não me expliquei com a clareza necessária. Qualquer que seja o motivo, o fato é que você não se convenceu e, se interpretei corretamente a sua carta, pensa que estar sempre espiritualmente bem disposta para o seu marido é artificial, como colocar uma fachada falsa que deformaria sua relação com Michael. Muitas pessoas hoje acreditam que a sinceridade demanda que digamos tudo o que pensamos e que expressemos todos os nossos humores e sentimentos para não sermos hipócritas. Acredito que essas pessoas não compreendem nem a hipocrisia, nem a sinceridade. Por exemplo, um pouco antes do Dia de Ação de Graças, ouvi uma jovem acusar sua tia de ser hipócrita porque tentava manter amizade com uma pessoa de quem não gostava. É verdade que a atitude da tia podia ser hipócrita, mas será que o era necessariamente? Isso depende da sua intenção, e só quem conhece bem as intenções são as pessoas que as têm. Deixe-me ser mais específica. Suponha que eu tenha uma forte antipatia por uma pessoa, mas me faça passar por sua amiga porque preciso dela por algum motivo ou porque desejo parecer muito santa. Isso seria de fato hipocrisia. Suponha, no entanto, que percebendo o quanto a minha atitude é subjetiva e pouco bondosa, eu tente do fundo de minhas entranhas ver essa pessoa como uma filha de Deus, dotada de uma alma imortal. Como resultado, embora a minha antipatia não vá embora, eu ainda assim a cumprimento com cortesia e lhe dou e lhe sou agradável. Neste segundo caso, eu estaria muito longe de ser hipócrita. Pelo contrário, estaria colaborando com o meu eu mais profundo, transcendendo minha aversão para tentar ver a pessoa como Deus a vê. Essa é a verdadeira caridade, não baseada em sentimentos passageiros de simpatia, mas na consciência do valor sublime que essa pessoa tem enquanto filha de Deus. Conheço uma mulher que acredita ser muito sincera, porque não hesita em lhe dizer que seu vestido está feio ou que tem um dente torto que estraga seu sorriso. Isso não é sinceridade, mas grosseria pura, a manifestação de sentimentos superficiais que machucam os outros. Para fugir disso, nós devemos recorrer às profundezas do nosso ser, onde podemos encontrar a bondade e o respeito de que as pessoas são dignas. Não se permita equivocar, acreditando por ter um sentimento ou pensamento em particular, você deva expressá-lo em nome da sinceridade. Assim, quando aconselho você e Michael a estarem sempre espiritualmente bem dispostos em sua vida de casados, não estou defendendo uma falsidade hipócrita. Para usar a expressão de sua carta, que eliminaria qualquer espontaneidade. Na verdade, estou aconselhando a distinguir entre os seus sentimentos mais profundos e válidos e os mais superficiais e inválidos, e também através do seu livre-arbítrio, a optar sempre pelos sentimentos válidos e rejeitar os que forem inválidos. Seus sentimentos ilegítimos talvez não desapareçam, mas ao menos não se enraizarão em você, pois não serão alimentados. Na melhor das hipóteses, eles perderão força e desaparecerão, sobretudo se você criar o hábito de rejeitá-los sempre que aparecerem. Seja fiel à bela versão Monte Tabor de Michael, da qual falei em minhas primeiras cartas. Sei que muitas vezes isso é difícil e que essa visão especial, dada inicialmente como um dom, deve ser sempre revitalizada. Isso não é nenhuma surpresa. Os apóstolos viram Cristo transfigurado no Monte Tabor e, ainda assim, também tiveram de retornar ao pé da montanha e mais tarde subi-la de novo. às vezes através de névoa e chuva, sustentados apenas por sua fé, de que a visão momentaneamente obscurecida ainda era verdadeira e de que Cristo ainda os esperava lá em cima. Tenho certeza de que há em seu casamento momentos similares, nos quais a visão que um dia teve de Michael parece ser apenas uma ilusão empolgada de que você erroneamente tomou por uma realidade válida. É aqui que a sua fidelidade ganha importância. Com fé, você deve sempre relembrar a visão original de Michael, mesmo que a fé tenha por hora de substituí-la. Com o auxílio da graça de Deus, a visão piedosa e retida lhe dará forças para ir adiante, escalar rochas íngremes, encarar os perigos e dificuldades do caminho. A promessa de recapturar a beleza que você outrora percebeu no seu amado lhe dará asas e forças. Aqui, seu arbítrio é de importância fundamental, pois todo amor autêntico precisa ser confirmado por diversos atos da vontade que nos sustentam quando, por qualquer motivo, nossos sentimentos enfraquecem. Assim, quando você amar, ame aquele Michael que viu naquela primeira visão transfigurada. Dessa forma, sempre irá querer ser o seu melhor para ele, como um dom especial com que o presenteia. É sempre motivo de sofrimento para um cônjuge se perceber incapaz de dar à pessoa amada o melhor de tudo, inclusive de si mesmo. Mas ao menos nos resta dar tudo o que podemos e orar para o mais cedo possível nossa oferta ser melhor. Espero que isso a convença de que não estou defendendo a artificialidade, mas a fidelidade a quem você verdadeiramente é. Nessa época de Natal, somos chamados a uma introspecção profunda em nossas almas, que deve transformar, por meio do amor, nossos comportamentos e nossas ações. Orarei por você e Michael enquanto cheios de alegria, celebramos o nascimento de nosso Salvador, Lily.